Eu não vou lavar pelas ruas, já sem saber o que fazer. Procurava na noite uma solução pra tanta dor, sofrimento e solidão. Então eu clamei ao povo da rua que me enviasse no momento alguma ajuda, pois eu já não tinha forças pra continuar. Essa nova pra senhora é um presente. Ah, tá bom. Fazer o quê? É um presente novo e tudo que é novo é bem feito. Sabe. Não é, Marcia? Acho que eu perdi isso, né? Ai, meu Deus. Segurança. Pra mim ficar muito cheiroso. Salve. Aqui, tá falando sobre. É a nossa geração, mas eu passo mesmo por aqui. Salve. Tá bonito? Salve. Esse moço tá me olhando. Boa noite, moço. Boa noite. Tudo bem? Graças a Deus. Sim, senhora. Posso ficar em pé, sentar? Se ela pudesse sentar. É melhor, pai. Sim. Boa noite, moças. Boa noite. Boa noite, moços. Boa noite. Senhora, pode ir um pouquinho mais para frente, por favor? A gente vai colocar o trono só para aqui, para a senhora aqui na frente. Dá permissão. Aqui. Tá bom? Sim, senhora. A senhora pode dizer o nome da senhora? Maria Padilha das Águas. Dona Maria Padilha das Almas. É, como é que é ser uma pombogira? É muito bom. Aqui eu sou bem tratada, bem reconhecida e bem respeitada. Só tem um probleminha. Uhum. Eu venho muito pouco nesse lugar. Ai. Porque o meu moço, ele é difícil, sabe? Sim. Ele não gosta muito. Ele trabalha mais. Eu fico mais assim, por perto. Mas é muito bom que quando ele precisa de mim, eu estou para ajudar também. A minha energia é boa. E tudo que precisam de mim é só chamar que eu ajudo. O que que a pombogira faz que o Exu não faz? O que que eu faço? Moço, a minha parte é a mais sentimental. Mas não é aquela coisa que todos pensam que é. Para te falar a verdade, quando nós precisamos, nós, mulheres, eu falo, não você. Quando nós, mulheres, precisamos de uma atenção, de um carinho, mas não é aquela coisa de prostituição, igual falam que nós proporcionamos. Eu não proporciono nenhum tipo de ato pecaminoso para nenhuma moça. Sim. O que eu quero é dizer para todas as moças que o que precisarem de mim na parte sentimental, eu digo. Às vezes não é para arrumar um moço, para ter um moço, para conseguir um moço ou uma moça. É para se amar. É para se ver e se gostar de olhar o que está vendo. Essa é a minha parte. Gosto de valorizar aqueles que não se valorizam, que pensam que é feio, é gordo. Ninguém é feio, moço. O mundo de vocês é cheio de gente bonita. O importante que eles têm que pôr na cabeça deles é que eles têm que se amarem. E é isso que está faltando. Por que a ideia de que, ou por que da associação de pombogira com prostituição? Isso foram outras pessoas que criaram. Isso nunca existiu na minha reencarnação. Sim. Fui uma moça muito linda, fui uma moça desejada, fui uma moça diferente, apenas porque eu fui liberta pela ignorância dos homens da época. Por isso que me chamaram de pombogira. Mas nunca fui uma dama da noite, nunca fui uma prostituta, nunca vendi meu corpo. Pelo contrário, fui ousada. E a ousadia, às vezes atrapalha e é mal interpretada. Mas para quem pensa que pombogira só trabalha na linha de amarração, na linha de trazer, de levar, está muito errado, está usando energia errada. Então, qual que a senhora acredita que é o desafio maior nosso encarnado para entender o real significado da entidade que é a pombogira? Amor, união, respeito. Essa coisa de falar, moço, que nós somos aquelas que acabamos com certas coisas, estão muito errados. Nós não estamos aqui para destruir relacionamentos, nós não estamos aqui para destruir amor, nós estamos aqui para ajudar aqueles que não se amam primeiro, depois encontrar alguém que mereça. Só isso. E às vezes somos muito mal interpretados pelo jeito que vimos ao centro, ao congá, ao terreiro trabalhar. Às vezes por uma véspera. Você está achando que eu estou mal vestida? Não, senhora. Eu sou muito, muito mais vestida do que você está vendo. Nossa. Gosto de coisas bonitas, uhum. Gosto de perfume, gosto de cor. E toda moça que está necessitando de uma aparência diferenciada, de um toque diferenciado, eu ajudo. Então, a senhora acredita que até hoje existe preconceito contra a linha? É o que mais eu ouço. Agora, o que me deixa muito chateado é lugares que ainda acreditam nessa doutrina. Por que acreditar numa doutrina que não existe, moço? Acreditar numa doutrina que não foi feita por nós. Nós trazemos para dentro do Congá a alegria, o cheiro, o brilho, o amor, a dedicação de um casal, um para o outro, respeito. Eu sou, como sou rainha, Maria Padilha da Encruzilhada, Maria Padilha das Almas, desculpe. Aqui tem a Maria Padilha da Encruzilhada, eu sou a das Almas. Eu, como sou rainha Maria Padilha das Almas, muitas das vezes as pessoas pensam por ser Maria, é todas iguais. Mas isso vai muito da doutrina, de onde se trabalha. Porque se tem uma doutrina diferenciada, elas vêm do jeito que elas querem vir. E só. Mas eu não. E outra, né, moço? Vamos falar uma coisa bem a realidade. Eu tenho um moço que ele é muito bravo. E a doutrina dele está aí para todos aprenderem. Como que eu posso mudar da doutrina dele? Eu não posso. Tenho que ser assim, porque eu aceitei assim e estou achando bom assim. Como é que foi? A senhora, na sua encarnação, foi rainha? Teve uma encarnação que eu fui rainha, sim. Tive coroa e tudo que uma rainha necessitava. Uhum. Em outra já não. Uhum. Em outra já fui diferenciada. Em outra já fui uma moça que me casei muito nova e era repreendida pelo meu dono, digamos assim. Porque naquela época se dizia que tinha donos, não maridos, não, não companheiros. E quando eu fui me libertar disso, numa encarnação, eu fui morta. Depois reencarnei de novo e fiz o que eu tinha que ser feito. Aí me tornei uma bombogira. Para ajudar quem necessitava, do lado das mulheres, é claro. Sim. E hoje a senhora resgata, como é que é? Que jeito a senhora ajuda? E se a senhora só ajuda mulheres? Ajudo mais mulheres, moço. Uhum. Mas ajudo homens também. Uhum. Homens também merecem o meu respeito. Sim. Às vezes são homens que estão procurando algo. Sim. E não conseguem encontrar. Eles às vezes nem se encontram. E aí eu venho para ajudar, para levantar a autoestima, para levantar o amor próprio, para se dar o valor a eles, para eles se soltarem mais. Mas não que eu seja uma mulher prostituta. Eu nunca, nas encarnações que eu tive, eu me vendi a nenhum dinheiro que tinha daquela época. A essência do dinheiro não me comprou. Então agora eu venho trabalhar porque eu preciso de fazer essa gira diferenciada. E às vezes eu vejo que o mundo de vocês está necessitando de muito amor, de muito carinho. E tem muitos que vivem só, que vivem aí sem ter uma parada, sem ter alguém, e necessitam sim de alguém muito importante na sua vida. Mas não é que eu vá fazer amarração. Eu simplesmente vou colocar alguém que vale a pena para você. Dona Maria Padilha, não já existe alguém já predestinado para a vida da gente, que vai aparecer, e a nossa alma gêmea com quem vamos casar e já decidimos antes de nascer? Tem. Isso está correto. Tem sim. Só que muitas das coisas são mudadas, moço. Tem muitas das coisas no mundo de vocês que vocês não conseguem segurar. Tem muita coisa que vocês pensam que está de posse, vamos dizer assim. É assim, às vezes um moço tem uma moça e não dá valor naquela moça. Aí quando se perde, fica desesperado. Mas aí fez algo errado, fez algo que não foi correto. E aí quando ele vai atrás, ele perdeu aquela moça. E aí sim vem a nossa doutrina. Se for para ser, ele vai mostrar o seu lado bom e ela vai valorizá-lo. E ele também vai valorizar. Mas se não tiver que estar no caminho, não adianta. Que a amarração não segura ninguém. Por que os jovens que se unem em matrimônio separam rápido? Porque eles não estão preparados. Nunca estão preparados. Eles até pensam que estão preparados, moço. Mas eles pensam num pensar enganoso, numa situação de pensar por gostar, paixão. Paixão é muito fácil. Sentir paixão, desejo, é aquela coisa momentânea. Depois que eles colocam o anel e vão ficar juntos um com o outro, aí veem que não é aquilo que eles estavam pensando. E aí se arrependem. Só que aí há sentimento sempre de uma moça. A moça sempre gosta mais. A moça sempre se apaixona mais. A moça sempre tem mais interesses. E acontecem os desvios da vida. Mas por que eles fazem muito prematuro? Tudo deles é muito rápido. Eles pensam que se não fizer, não vão ser felizes a tempo. E apenas começou. Que conselho a senhora dá para as mulheres que sofrem a violência masculina e se calam? Moço, eu fico muito triste em ver certas situações que estão acontecendo. Eu fico muito triste de ver tantas mulheres sofrendo na mão de certos homens carrascos e elas não conseguem se libertar. Não se libertam porque não conseguem dar o grito de liberdade, porque elas esquecem que elas são amadas e elas têm que dar o devido valor. E aí vão passando e se acostuma com aquilo, achando que é uma vida normal. E quando elas se desprende dessa doença, moço, que às vezes é uma doença incurável, elas não conseguem ser felizes e nem confiar em outro homem. Aí é onde nós, as pombogiras, entramos e conseguimos mudar algo. Mas depende mais delas do que de nós próprios. Certo. Muito se fala da violência masculina e pouco da violência feminina, porque isso também existe. Mulheres que violentam homens que também se calam. Que mensagem a senhora tem para eles? Eu falo a mesma coisa que eu falaria, que eu falo para uma moça. O sofrimento, para mim, ele não sabe, não desconheço essa parte de sexo, aquela coisa de ajudar só porque é homem ou só porque é mulher. Eu não tenho essa discriminação. Ou às vezes porque a opção deles é diferenciada das outras. E a maioria das vezes, os seres desse mundo de vocês, eles não estão preparados para enxergar que os homens também sofrem, que existem muitas mulheres carrascas, mas ainda está muito difícil de todos verem essa situação, porque tem muitos que não acreditam. que um homem é capaz de apanhar, de ser sujeitado a certas atitudes de um homem ou uma mulher fazê-lo. Então isso ainda é uma coisa muito obscura. Mas eu te digo que existe e também tem a nossa proteção. Mesmo sendo homem. Certo. Que conselho a senhora dá para as pessoas que, mesmo gostando de homem, casam com mulheres e vivem uma vida assim de insatisfação por conta do medo, do preconceito da sociedade? Moço, tem muita coisa que é de missão, de coisa reencarnatória, daquela coisa do karma, de causa e efeito. São coisas que precisam ser bem digeridas ainda. Sim. E tem muitas pessoas que ainda não aceitou. E também tem outros também, da mesmo jeito, que são, que passam, e eles mesmos não se aceitam como são. Aí o que eu te falo, se você me pede uma ajuda para alguém que seja nessa posição de gostar do mesmo sexo, ou gostar de um homem ou de uma mulher, eu não vejo uma dificuldade em ajudar. Porque para mim, eu estou aqui para ajudar, não pela opção de cada um. Eu estou aqui para fazer a minha disciplina espiritual, minha doutrina espiritual. E se eles querem, e se é missão, quem sou eu para mudar? Eu estou para ajudar. Não estou aqui para dizer não posso, porque é isso, porque é aquilo. Eu não posso. Não está na minha doutrina. Eu simplesmente eu tenho que respeitar. Porque eles me respeitam. Então eu respeito eles do jeito que eles são também. E te conto mais. Tem muitos assim, desse jeito, com as opções sexuais diferenciadas, que me procuram mais do que uma moça normal, não é que eles não sejam normais, mas me procuram mais do que as próprias moças ou os próprios moços. Sentem mais necessidade de ter eu para ajudá-los. E qual é a ajuda que eles mais pedem? Ai, são tantos, moço. Moça, tirou meu brinco. Você coloca pra mim? Que eu tenho que ficar linda e bela. A ajuda que eles mais pedem é na parte sentimental. Mas assim, tem uns que pedem algo que eu não trabalho mais nessa gira. Sabe, moço? Aquela coisa de eu quero alguém e esse alguém tem que vir para mim. Eu quero alguém e esse alguém tem que ser meu. Não. O que que eu faço? Eu simplesmente o ajudo ou a ajudo a entender que não é desse jeito que tem que ser feito. Que tem que ser feito de outro modo. Um modo de respeito, de livre-arbítrio para cada um. Não adianta você amarrar alguém a você. Que essa coisa de amarrar alguém... Obrigada. Essa coisa de amarrar um outro, uma pessoa com a outra mesmo, não estando no caminho, não vai ficar por longo tempo nem eternidade. Vai acabar logo. Vai sumir como um tempo, como um vento. Então, eu entro na mente dessas pessoas para que elas não usem dessa energia. E eu não faço, eu não trabalho nessa energia. Mas tem muitas pombogiras que ainda trabalham. O que que as mulheres mais precisam ouvir de uma pombogira hoje para terem uma sexualidade sadia e equilibrada? Conselhos. Conselhos bons. E também parar de pensar que pombogira só mexe na parte sexual. Nós não mexemos só na parte sexual. Nós mexemos em todas as partes. Mas nós temos que passar para quem nos procura admiração. Porque o que nós somos, essas moças bonitas, todas coloridas, todas muito bem vestidas com joias, isso não é só para mostrar que nós temos. É para dizer que cada moça pode ser igual a nós. Você não está vendo a Maria Padilha das Almas como você deveria ver, como eu sou. Sim. Mas se você me visse como eu sou, você ficaria abismado. É isso que nós tentamos passar. A aparência, ela é entendida conforme o entendimento de cada um. Se eu apareço para você como eu sou, você vai me achar tão linda e bela que você não vai ter nem como falar. Mas e aí? É só isso que eu posso oferecer? Não importa se eu estou num corpo de uma média que possa ser gorda ou magra, ou preta ou branca, não importa. O importante é que eu estou aqui para uma finalidade, de fazer todos se gostarem, se respeitarem como são. E essas pessoas que se acham feias, diferentes, se amarem. Essa é a nossa finalidade de uma bombogira. Qual é o perigo de brincar com uma pombogira? Muito grande. Muito grande? Muito grande. Porque se você brinca com a pombogira, você tem que saber qual é o tipo de brincadeira. Porque nós somos sérios, nós somos risonhos, nós gostamos de dançar, nós gostamos de aparecer pela nossa aparência diferenciada. Mas nós não gostamos de brincadeira. E principalmente de falta de respeito. Não é porque somos espíritos desencarnados que tem que brincar com a nossa energia. Nós merecemos respeito, somos mulheres que já foram reencarnadas, que já passamos por nossas missões, estamos aqui só fazendo a evolução. É um trabalho em conjunto. Cada um faz a sua parte. E nós estamos para mexer na parte emocional, sentimental, aquela coisa que nos que prende a timidez, aquela coisa que prende muitos para conseguir caminhar e não saber como. Nós ajudamos a dar o caminho do autocontrole e autoamor. Nós fazemos você se amar primeiro, para depois você amar alguém. Entendeu? Claro, claro. E é tão difícil, porque muitos não entendem a nossa doutrina. É. Pensam que nós estamos aqui para outra coisa. Ah. Nós estamos para fazer amarração, nós estamos para destruir lares, famílias. E nós não estamos aqui para isso. Nós estamos aqui para deixar a diferença de pensamentos atrás. Se fazem, essas não são pombogiras tronadas. É igual meu moço sempre fala, sempre falou com você. Existe uma grande diferença entre espíritos que querem evolução e espíritos que não querem evolução. Claro. E o que se deve pensar antes de querer invocar uma pombagira? Respeito, pensamento firme naquilo que quer, não nos invocar por invocar e saber que nós estamos com energia prontas para ajudar a quem necessita. Mas, entendendo bem, moça, não tem outro que pare. Por que que esse está saindo? Você pode apertar, eu não sinto dor. Pois não. E nos respeite como nós somos. Porque tem muitos que pensam que nós estamos aqui para brincar com os sentimentos dos outros. Brincar. Brincar. Uhum. E nós não estamos para brincadeira. Uhum. Nós trabalhamos com coisa séria, com sentimento, com respeito ao próximo, sendo ele homem ou mulher. Mas se não estiver escrito ou determinado que seja eterno, nós também não podemos mudar a missão do livre-arbítrio. E nem muito menos brincar com a causa e efeito. Nós andamos e trabalhamos conforme a lei divina. Nossa. Claro. E eu, como rainha, tenho por responsabilidade tomar conta dessa parte. Se nós podemos fazer algo para modificar, eu sou a primeira que tem que começar. Uhum. Porque eu sou exemplo para várias. Claro. Entendeu? Sim. A senhora, pela sua postura, parece ser uma pessoa bastante equilibrada emocionalmente. A senhora pode contar a última vez que alguma coisa fez a senhora perder a paciência? A última vez? Sim. Encarnada? Não, não. Como espírito. Como espírito. Moço. Tem muitas entidades que, vamos dizer assim, eu admiro muito as mulheres pelo desenvolvimento mediúnico. Uhum. Acho muito bonito uma médium se doar para a espiritualidade com muita vontade, com muita seriedade. E até penso nas minhas caminhadas evolutivas, que modificaram muito. Muitas moças médios modificaram muito o modo de pensar e de agir. Mas teve algumas que ainda não conseguiram ainda se surpreender com elas próprias. Vou te dar uma boa condição de pensamento. Sim. Muitas das vezes tem uns médios que querem parecer algo que elas não são e usam da energia ou até mesmo dizem que é uma pombogira para ganhar algo em prol delas. Eu não vejo necessidade de fazer esse tipo de trabalho. Porque se você pensar junto comigo, pense e analise. Se você pensar junto comigo em relação, se eu sou uma médium, eu estou trabalhando, não é isso? Sim. Eu vou receber uma pombogira. Estou trabalhando com a pombogira. Qual for ela, uhum, não me importa. Por que que eu tenho que me parecer com uma pombogira? Ou pensar que uma pombogira é uma dissimulada, é uma vergonhosa, tem que falar palavrões. O senhor ouviu eu falando algum palavrão, moço? Não, senhora. E nem vou falar. Ah. Eu não preciso te mostrar isso para você, uhum, porque eu não sou assim. Então tem muitas médiuns que fazem isso acontecer e dão uma péssima imagem. Das pombogiras, estou dizendo. Sim. Não só da minha, que sou eu. Não só da minha, Maria Padilha das Almas. Estou dizendo que tem várias pombogiras de vários nomes diferentes, mas não trabalham nessa doutrina. Não estão para trabalhar. Uhum. E tem muitas médiuns que falam assim: eu não conheço muito, não sei muito, mas já ouvi falar. E vou trabalhar conforme que eu ouvi falar. E chega numa gira, uma médium linda, com um grande futuro de ser uma grande evolução espiritual, começa a baixar a sua parte espiritual por pensar que está encontrado com uma Maria Padilha, ou com uma Sete Saia, ou com a Maria Mulambo. E começa a degredir, é isso mesmo. Mas não somos nós que ficamos feias e mal faladas. É a própria médium. Porque vai chegar um momento que as médiums vão ter que pagar pelas suas atitudes. Entendeu? Nossa. A senhora já viu alguma médium pagando pelas suas atitudes? Se sim, como que foi? Eu já vi várias pagando. Uhum. Muitas médiuns desequilibradas, que é o nome que eu dou, uhum. Desequilibradas. Não digo que são doidas mentais. Claro. Desequilibradas. Que usam da energia de uma pombogira para se aproveitar dessa energia. Uhum. Já vi muitas ficando doentes mentais. Uhum. Já vi muitas ficando internadas porque não tem controle. Já vi muitas ficando desesperadas, rasgando a roupa no meio da rua. Já vi muitas pensando estar incorporada o tempo todo, agindo como uma dissimulada, se oferecendo para homens na rua. Já vi muito isso acontecer. Mas aí não põe a culpa em mim, porque eu não estava lá. Claro. Então, é a lei de causa e efeito. Sim. Porque eu sou uma energia diferenciada, com entidades diferenciadas, e depois foi cobrada. Simples assim. A Pombagira também trabalha na lei, e se não trabalha ou burla a lei por causa do médium, ela cai. Ela cai. E ela vai ter que começar tudo de novo. Nossa. Sabe por quê? Por quê? Porque se eu não dar certo, eu vou atrapalhar a evolução de quem? Da minha médium. Uhum. Se a minha médium não dá certo, ela vai atrapalhar a minha evolução. Então, se a minha médium faz algo errado, usando ou dizendo ou fazendo algo, usando a minha energia, e não é uma coisa apropriada, que eu não gosto, que não está na minha doutrina, eu vou ter que puni-la. Mas ela cai e eu caio também. Nossa. É assim que funciona. Eita. A senhora já teve que punir alguma? E se sim, qual punição que a senhora deu? Já. Já fiz punições muito grandes. Severas? Muito severas. Uhum. Tive que ser muito, muito má. Por quê? Porque estavam aproveitando de uma energia que não era delas. Moço. Sim. Tem uma coisa chamada que falam muito a respeito. Falam que conhecem uma pombogira. Tinha moças que trabalhavam comigo e dizia assim: hoje vou usar a energia de Maria Padilha para trazer um moço para mim. Isso já é uma afronta para mim. Nossa. Eu não aceito. Se ela quer um moço, nossa, ela vai lá e faz o que ela tem que fazer. Nossa. Eu não uso da minha energia. Claro. Porque eu não preciso de moço. Eu não tenho desejos carnais. Eu não sinto vontade do que as moças e os moços sentem. Porque eu não vim pagar a minha missão tentando aproveitar a energia alheia. Bem que às vezes dá vontade de dar uma forcinha. Mas eu não posso. Não é a minha doutrina. Mas tem certas moças que pensam estar doentes, porque não sente mais vontades sexuais. E elas, às vezes, sentem que tem que falar comigo, que tem que fazer alguma coisa para mim dar algo para elas. Eu não trabalho nessa doutrina e nem mesmo nessa emoção. Todos têm que ver que pombo gira não é só sexo. Não. Nós não trabalhamos só na doutrina. Essa não é a minha parte principal. Eu tenho outras coisas muito mais importantes para ser feitas. E tem muitos que desconhecem. E sempre me oferecem uma espumosa, um cigarro, algum presente, para que eu dê algo para eles em relação à sexualidade. E oferecem para a pombogira errada, porque eu não trabalho mais nessa doutrina. Digamos que eu fosse um médium e alguém fizesse uma amarração para mim. A minha pombogira seria capaz de interceptá-la? E se sim, ela ia procurar me avisar ou resolver? Sem o meu pedido? Não. Nós não fazemos nada sem ser pedido. Que isso? Eu não mexo em nada da minha moça se ela não me pedir. Não posso. Todos têm que colocar na cabecinha que o livre-arbítrio está aí. E nós, entidades da esquerda, não estamos para mudar nada que vocês não queiram. Como que eu vou interferir na sua vida se você não me pediu? Como? Pode ser até bom para você, mas eu não me interfiro. Nenhuma de nós interferimos. Porque se nós formos interferir, podemos atrapalhar a sua missão e o seu karma. E pode atrapalhar você. Entendi. E nós não estamos aqui para atrapalhar. Nós estamos para ajudar. Dona Maria Padilha, trabalho negativo tem resposta? Uma amarração? Não, algo mais pesado assim. Vamos dizer assim, alguém faz um negócio para deixar a sua menina de cama. A senhora vê e a senhora fala, isso é uma injustiça. A senhora devolve? Não. Sabe por que eu não devolvo? Porque eu recebo ordens. Ainda estou, mesmo sendo uma rainha, ainda estou recebendo ordens. Ué? Recebo ordens, porque eu sou uma entidade que trabalha, mas eu recebo ordem da Maria Padilha das Almas, que não trabalha. A Bombogira, que é orixá, que não trabalha. Sim. Essa não vem em terra, entendeu? Sim. Agora, eu sou uma Bombogira em evolução, por isso que eu estou aqui falando com você. Eu incorporo. Se eu faria algo de volta pela minha moça, se me dessem aprovação, faria. Mas como eu recebo ordens, não faria. Porque eu tenho certeza que a ordem não era para fazer. Mesmo que a minha moça caísse no leito, muito ruim. A única coisa que eu poderia fazer é ajudar a minha moça a se levantar. Porque eu vou te dar um bom exemplo de entendimento. Se eu posso fazer algo de mal para alguém voltando uma quizila ou uma macumba ou algum tipo de coisa assim, isso vai me provar que a minha evolução não vai acontecer. Porque a minha evolução, ela só é comprometida a partir do momento que eu não tenho a ansiedade de fazer mal ao outro, mesmo ele fazendo alguém que não mereça. A única coisa que eu posso fazer é ajudar a minha médium a se limpar. Mas não que eu vá. Agora, em relação ao meu moço, você teria que ter feito essa pergunta para ele. Uhum. Porque ele te daria outro tipo de resposta. Certo. Qual a diferença de uma pombogira que trabalha na lei da Umbanda e uma pombogira quimbandeira? A doutrina. Uhum. Só. A doutrina é diferenciada. Uhum. Lá pode de tudo. Aqui não pode nada. Entendeu? Sim. Porque se você trabalha numa doutrina de um congá, você tem que trabalhar conforme a doutrina do congá. Você não pode mudar a doutrina. Se você veio para cá porque você sabia que ia dar conta. Não é certo? Sim, senhora. Agora, se você não pensasse que ia dar conta, que não ia mudar os seus jeitos, que ficasse em outro lugar. Mas a partir do momento que você aceita vir para outra doutrina, você tem que saber que vai ter mudanças drásticas. Porque é muito difícil você sair de uma doutrina que tudo pode e ir para outra que nada pode. É muito difícil. Para o espírito é. Tem que ter um trabalho, tem que ter um entendimento, tem que ter uma aceitação. Aceitação, sim. Tem que ter uma entrega. Uhum. Tem que ter uma vontade muito grande. Porque senão, não consegue. E se você passa de uma para outra, muitas coisas têm que ser mudadas. Inclusive, o que você faria lá, você não faz aqui. Certo. Ou então você não trabalha. Tá. É assim. A senhora é um espírito bastante antigo, entende de magia, de muitas coisas. Nossa, me parou sem a cigarra. Como foi o seu último encontro com a pombogira quimbandeira e quem saiu vitoriosa? Eu. Do meu ponto de entendimento. Claro. As energias são completamente diferentes. Completamente. Uhum. Ela fazia certas coisas que eu nunca fiz. Uhum. Mesmo eu sabendo tudo, eu nunca fiz. Eu sabia muitas coisas que ela também não sabia. Que eu sabia fazer. Para te falar a verdade, moço, nós duas fomos vencedoras. Tanto eu, tanto ela. Porque eu aprendi muito com ela e ela me fez enxergar coisas que eu não via. Mas foi uma briga muito feia. Foi. Muito feia. Porque ela tinha certas artimanhas que eu não consegui ver antes de começar. E várias vezes ela conseguiu me conduzir a uma energia diferenciada. Mas agora ela tá para lá e eu tô para cá. Mas ela não queira mexer comigo. Porque se ela mexer comigo, Ela sabe que muito eu aprendi. Ela também aprendeu. Só que a diferença de uma pombogira tronada ou rainha, ela sabe qual que é a energia. Uhum. Ela nunca vem só. Ah, sim. Porque não trabalha para si própria. Não mais. Qual foi a coisa que a senhora fez e tem recordação da qual se arrependeu e não faria novamente se a circunstância existisse? Amarração. Eu não poderia ter feito, usado essa energia. E poderia já ter parado há mais luas passadas. Isso eu poderia ter feito. São coisas que não é bem um arrependimento. São coisas que passou. Mas são coisas que eu recordo que eu não faria. Certo. Não mais. Porque, pelo entendimento que eu tenho agora, eu vejo que ninguém é obrigado a viver com ninguém amarrado. Qual o maior erro da sua vida encarnada e qual conselho a senhora daria para a gente hoje, encarnados, evitar esse erro? Ganância. Fui muito gananciosa. Usei de muitos artifícios para conseguir o que eu tive. Usei de tirar certas pessoas do caminho que me incomodavam. Apenas pelas minhas vontades. Isso eu me arrependo. O homem que se veste e incorpora uma pombogira, uma gira de esquerda, dentro de um terreiro de Umbanda, é visto como pela senhora? Homem. E corajoso. Porque, moço, quem é homem tem essência de homem, cheiro de homem, vai continuar sendo homem. Ele pode usar de qualquer entidade feminina. A sexualidade está dentro de cada um. Se ele é homem, ele vai continuar sendo homem. Mas se ele brincar de ser homem, e quando ele conduzir uma moça numa gira e ele assumir que ele é homem, é bem diferente. Mas é admirável o homem que trabalha com a moça e continua a ser homem. Porque para mim, eu tive os meus problemas e as minhas soluções de vidas passadas. Estou aqui ainda em elevação. Não é porque sou uma rainha que tenho que ser diferente ou melhor que alguém. Mas eu tenho sim que fazer a diferença. Você entende? Sim. Porque se você é homem e você tem uma moça que você trabalha muito bem com ela e você continua sendo homem, isso expõe que você é concentrado naquilo que você quer. Sim. Fazer a caridade, trabalhar com a moça, usar dessa energia e continuar sendo você mesmo. Não usar dessa energia para ser aquilo que você não é. Qual foi a decisão mais feliz da sua vida? mais importante? Mais feliz. Aceitar uma mudança doutrinária. Aceitar uma mudança doutrinária? Isso. Uhum. Aceitar. Sem obrigações. Sem ficarem me obrigando a ser aquilo que eu não sou. Claro. Entender que se você vai mudar algo, você tem que voltar, ter a vontade de mudar, o amor em mudar, o respeito em mudar. Não porque te falam para mudar. Você tem que sentir a necessidade da mudança. E é isso que eu agradeço. A minha necessidade de mudança. Quando os Exus estão trabalhando no transporte, numa puxada, a Dona Pombogira tem qual atividade? Proteção e equilíbrio. Uhum. Para que ele não vire uma bagunça. Não é que vá virar, mas toda ajuda é bem-vinda. Uhum. E o que eles começam, eu estou junto. Uhum. Principalmente do meu moço. Certo. A gente está aproximando dos 4 minutos finais. Qual coisa a senhora gostaria de... Qual ideia a senhora gostaria de ressaltar para aqueles que se encontram encarnados, estão assistindo os seus conselhos, ouvindo e querendo levar isso para a vida material deles? O conselho que eu dou, principalmente para esses que estão sem amor, esses que estão à procura, esses que estão envolvidos por um sentimento de ilusão, não se entregue a sentimento de ilusão. Não se deixe levar pelo desânimo, mesmo que algo não tenha saído como imaginado. Que tem muitos sentimentos, muitas energias diferenciadas de sentimentos que podem ser mudados a qualquer momento. Se não deu certo, porque não ia te fazer feliz. E se deu certo, é porque está te fazendo feliz. E não se arrepender do que não fez. Aquilo que você se arrepende é muito variável. Porque tem muitos que se arrependem por não terem feito. Porque se arrepender do que não fez. Então comecem a fazer. Se arrepender, pelo menos fez, né? É, sim. Então, vão se arrepender por algo que fizeram. Não deixe de fazer. Porque tem respostas que estão mais perto do que imagina. Tem caminhos que estão mais abertos do que imaginam. É vocês que estão cegos para verem. Prestem mais atenção. Respirem mais. Olhem em volta. Veja como é belo. O mundo de vocês é cheio de oportunidades. Vocês que têm que aprender. Aproveitar a oportunidade certa. Muito bem, muito obrigado, Dona Maria Padilha. Peça, por favor, uma mensagem final para aqueles também que carregam uma Maria Padilha e às vezes querem trabalhar com ela de forma responsável e muitas vezes têm dificuldade porque o lugar onde se encontram nem sempre dá esse suporte. A minha mensagem é bem simples e objetiva, como eu sou, como todas as pombogiras são. Aquilo que é desejável de ser feito, faça. Aquilo que vocês sentirem que não está no momento, espere. Aquela coisa de pensar assim, Estou com uma Komoshiri e posso tudo. Não podem. Tirem isso da cabeça de vocês. Uhum. Uma Komoshiri não é sinal de poder tudo. Quanto aos médios ou às médias que trabalham, principalmente, não é o pensar de poder tudo. Vocês têm que colocar algo muito mais apreensivo e sério na cabeça de vocês. Se estamos com a Komoshiri, temos sim que doutriná-las, temos sim que dar o apoio necessário para a espiritualidade. Porque as Komoshiris também merecem todo o respeito de vocês. E Komoshiri não é isso que vocês estão pensando. E nunca foi. E se tem algum médium aí, brincando de trabalhar com a Komoshiri, boca suja, falando coisas desnecessárias, conversando alto, não sendo educada, não sendo fina, comecem a girar de novo. Comece a girar tudo de novo. Porque aí sim, quando se equilibrarem e chamarem, ela vai vir. E vai vir trabalhar muito bem. Porque Komoshiri é isso. É equilíbrio. Não é vergonha para ninguém. Tá bom, moço? Tá muito bom, Dona Maria Padilha das Almas. Eu agradeço muito a senhora ter cedido esse diálogo para nós. E tomara que você tenha gostado muito, muito de tudo que você passou, de tudo que você viu, de tudo que você presenciou. Uhum. E eu sempre falo, aonde tem uma essência, tem respostas para muitas perguntas. Uhum. Aonde tem uma curiosidade, tem sempre um entendimento para muitas perguntas. Vocês, seres humanos, têm um defeito muito grande. Não arriscam. Não são igual Komoshiris. Porque nós, quando fomos encarnados, arriscamos muito, perdemos e ganhamos, mas o que nós perdemos não fez falta. Mas o que nós somos, se nós perdermos, vai fazer falta, muita falta. Então eu que agradeço a sua visita, a sua educação, seu respeito com todos deste congá, principalmente a mim, como uma moça que sou. Você veio, viu, está e vai. E eu também te deixo o que eu achei. Para o que você precisar, pode me chamar, que eu estarei perto de você. E eu sei que um pouquinho de mim você precisa. Uhum. E te ajudo no momento que você precisar. Oh. Boa noite para você. Inclusive, Dona Maria Padilha, aproveitando. Tem mais alguém para falar comigo? Não, senhora. Boa noite para quem é da noite. Boa noite. Bom dia para quem é do dia. Bom muito dia. Obrigado, moço, pela sua visita. Gratidão. Espero vê-lo mais aqui. Sim. Mas vou ver você aonde estiver. Oh, tá bom? Obrigado. Mais uma para te acompanhar. Oh. Eu tenho a impressão que vai ficar pesado aquilo que você puxa. De tantos que vão atrás de você. Graças a Deus. Muito obrigada, Deus lhe pague. Boa noite para vocês. Boa noite. De onde é que Maria Padilha vem? Onde é que Maria Padilha mora? De onde é que Maria Padilha vem? Onde é que Maria Padilha mora? Ela mora na mina de ouro, onde o galo preto canta, onde criança não chora. Ela mora na mina de ouro, onde o galo preto canta, onde criança não chora. De onde é que Maria Padilha vem? Onde é que Maria Padilha mora? De onde é que Maria Padilha vem? Onde é que Maria Padilha mora? Ela mora na mina de ouro, onde o galo preto canta, onde criança não chora. Ela mora na mina de ouro, onde o galo preto canta, onde criança não chora. Oh, Maior sobre de Xangô? Oi. Como a senhora está se sentindo agora? Estou bem. Bom, hoje a gente chega ao final dos nossos trabalhos aqui, esse encontro em Uberlândia, Minas Gerais. E qual que é a sua assim, análise? Acredita que conseguimos atingir o que os espíritos esperavam de nós? Graças a Deus. Louvado seja. Eu creio que sim, né? Eu preciso de ver o trabalho depois, mas eu creio que em relação a tudo aí que foi passado durante esses dias, tudo, acho que a gente sim alcançou o objetivo de um trabalho bem feito e verdadeiro, que é esse nosso, que a gente estava querendo passar aí, que o Congadinho manda para Jacó de Irmanda nos precisava de passar, né? Para frente, assim, precisava de todo mundo ver como que funciona. E graças a Deus é isso aí. Acabou e missão cumprida. Missão cumprida, graças missão a Deus. Cumprida. Graças a Deus. Graças a Deus. E eu quero agradecer a senhora, através da senhora, todos os filhos que estiveram com a gente aqui sempre, cuidando de todos os detalhes para que nada ocorresse fora do previsto. Foi muito bom ter você aqui, foi um prazer ter você aqui, foi uma honra ter você aqui. E a gente ficou muito feliz de ter esse trabalho realizado aqui dentro do Congá. Você é uma pessoa tão querida, tão humilde, tão respeitada pelo seu trabalho. E eu peço a Deus que te ajude muito, que te proteja muito e que a gente possa se ver, não só aí pelas redes sociais, mas pessoalmente novamente, assim, de novo, né? Para a gente se encontrar de novo. E que o nosso trabalho aqui traga um retorno muito positivo para o seu trabalho. Sim, isso não há dúvida. Que a gente se empenhou para isso. Graças a Deus. E que leve ao coração das pessoas, devolva ao coração das pessoas, leve as novas essa chama de esperança, que a Umbanda é sim uma coisa bonita. Com certeza. Os guias estão para algo sério e que existem pessoas comprometidas também. Com certeza. A seriedade e a caridade ajudam ao próximo. Graças a Deus. Muito obrigado. Eu que agradeço.